Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Para um pouco, para um pouco. Manter o corpo quente. Senta, senta.